seja a flor que beija com tanto encantador. Esquecer as coisas tristes e viver deveras esse amor. Amor, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la. No céu a lua cheia, estrelas seu cabelo ao vento. A canção do mar, eu você na praia ao relento. Como beija a flor que beija com tanto encanto a flor. Esquecer as coisas tristes e viver deveras esse amor.